fiz estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Já faz mais de mês que eu não sei o que é chorar. Mas não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. Meu Cariri, e se eu te ligar? E Saja, não me atende não. Aperta no vermelho que se apertar o verde que vai dar esperança pro meu coração. Estrago aqui, mas o tempo tá ajudando a consertar. Renata Rafaela, já faz mais de mês que eu não sei o que é chorar. Não vou prometer que depois que eu beber não vá te procurar. É que a bebida faz a saudade lembrar. Gilberto e o rei do Cariri, tem que respeitar o Gilberto. A recaída é inimiga da razão. Davi Júnior, meu velho. Alô, Serginho.